Rapaz! Mas onde você é, né? Eu. E o tu? É Pio. DJ Pio. Mas onde você é, né? Alô, dona Tereza. É a turma do cangaceiro. Então vá. Ô novinha, faz a sequência de toma. Oi, toma, vai novinha, faz a sequência de toma. Oi, vai, toma, faz a sequência de toma, vai, toma, faz a sequência de toma, safadinha. É muito bom socar nessa boca apertadinha. Toma, safadinha. É muito bom socar nessa boca apertadinha. Rapaz, é a turma do cangaceiro. Ô novinha, faz a sequência de toma. Oi, toma, vai novinha, faz a sequência de toma. Oi, vai, toma, faz a sequência de toma, vai, toma, faz a sequência de toma, safadinha. É muito bom socar nessa boca apertadinha. Toma, safadinha. É muito bom socar nessa boca apertadinha. O Moral de Ibicoara.